casa na praia em Malibu. A família bem, a gata também, o matão azul. O bode trajado e um ronco do carro era tipo sonhando em dar passos iluminados igual líquido. Diamante, eu nem falo de fama. Sobre vim da lama, sobre ser brilhante. Pode falar, pois para falar sempre tem um monte. Mas se reparar, quem curte falar também não faz tanto. Mas tem, na minha quebrada é o que mais tem. Pena que já nasce refém desse sistema. Naquela sede de além, sede é tudo que nós tem. Só que no fundo eles sabem qual o problema. Ninguém apaga, dono do jogo. É prata, silêncio é ouro. Eu mostro no jogo. Cria do mundo. Quem diria onde os cria chegou? Sei que eles não nos querem no voo. Quem diria onde os cria chegou? Esquece quem bate, quem apanha eu não lembro. Não sabe o que falei, tá no opini. Vivo entre tiros e balas, não é filme. Quantos se foram antes dos 15, na verdade o crime. Sabe, o fim é sempre assim, né?